De repente você chega com esse jeito. Diz que meu amor é seu, que tem direito de entrar e de sair da minha vida quando quiser. Você sabe que meu coração é seu, e nessa história de te amar mais do que eu, fiquei perdido. Toda vez que você chega do meu lado, minha timidez me deixa tão calado. Insegura, eu me agarro aos pedacinhos que ainda restam de mim. E lá vou eu outra vez, refém do amor que me fez cair de novo em seus braços. E lá vou eu outra vez, refém do amor que me fez um louco por seus abraços. Essa loucura de te amar, eu morro um pouco a cada dia. Falta amor, carinho, abraço, beijo, falta sua companhia. Entre o bem e o mal, tô dividido, sem saber o que fazer. Mas no fim a história sempre a mesma, eu grudado em você. Toda vez que você chega do meu lado, minha timidez me deixa tão calado. Insegura, eu me agarro aos pedacinhos que ainda restam de mim. E lá vou eu outra vez, refém do amor que me fez cair de novo em seus braços. E lá vou eu outra vez, refém do amor que me fez um louco por seus abraços. E nessa loucura de te amar, eu morro um pouco a cada dia. Falta amor, carinho, abraço, beijo, falta sua companhia. Entre o bem e o mal, tô dividido, sem saber o que fazer. Mas no fim a história é sempre a mesma, eu grudado em você. Toda vez que você chega do meu lado,